sem medo. Sem segredo eu vim dizer: te amo. Minha declaração de amor é sempre a mesma onde for. Não tenho medo de dizer que amo você. Seu mundo é o meu mundo e eu me sinto à vontade. Felicidade é o que não falta em meu olhar. Isso é que me faz viver. Olhei pro universo e com Deus eu disse assim: obrigado por me dar alguém que faz tão bem pra mim. Não foi obra do acaso meu encontro com você. Foi a bênção que Deus fez acontecer. Minha declaração de amor está nas notas da canção, está na luz do meu olhar, está no gesto de abraçar, no segurar em suas mãos. Minha declaração de amor é coisa que não vai ter fim. Agradecido a Deus estou, e por onde quer que for, pra você eu canto assim: eu te amo, te amo, te amo. Sou feliz porque te amo. Eu te amo, te amo, te amo. Sou feliz porque te amo. Declaração de amor está nas notas da canção, está na luz do meu olhar, está no gesto de abraçar, no segurar em suas mãos. Minha declaração de amor aqui não vai ter fim. Agradecido a Deus estou, e por onde quer que for, pra você eu canto assim: eu te amo, te amo, te amo. Sou feliz porque te amo. Eu te amo.